fez a tempestade se acalmar. Aquele que curou os doentes, demônios expulsou, pecadores perdoou, ele se entregou para o mundo salvar. Mas quando ele desceu acabou.